A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Olá, muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Seja bem-vindo. Eu sou Guilherme Wojtkowski, peço sua permissão para entrar no seu carro, casa ou empresa, entrão, né? Pois é, até meio-dia com o programa Fronte Transamérica. O que, que é isso aqui? Quem que é você, ô cidadão? Bom dia. Bom dia, primeiramente, fora Temer. Ok, bom dia, eu, hein? Fronte Transamérica com informação, música, bom humor, o comentário do Jorge Pegoraro e também a sua participação através do WhatsApp 45882828288. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E virou goleada, né? Pra onde quer que se olhe, uma ou mais denúncias de corrupção e pra onde quer que se vire também a divulgação de uma gravação ou conversa telefônica comprometendo essa ou aquela autoridade, nivelando nossos representantes eleitos por baixo, né? E contribuindo para um clima de descrença geral em relação a políticos da situação ou da oposição. Como na conversa, né, entre o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, na qual ambos concordam que, se a justiça investigar a fundo, não sobra um com baluartes da oposição, como o senador Aécio Neves, sendo, segundo eles, né, o primeiro na bandeja para ser comido. Enfim, a questão principal, no entanto, é a seguinte. Não dá mais, né? Renan Calheiros, por exemplo, há quantos mandatos está lá? O José Sarney, por quanto tempo permaneceu em cargos eletivos? Na Eduardo Cunha, desde quando tem ocupado cargos por indicação do Executivo ou então sendo eleito para o Legislativo? E podemos estender a pergunta, né, a Romero Jucá, Michel Temer, isso só para citar os nomes que ficaram mais em voga nesta semana, mas a lista, né, na esfera federal, estadual ou municipal é quase que interminável. Difícil, inclusive, é encontrar quem não esteja sob suspeita quando não já investigado ou até mesmo condenado. O que leva a outra questão. Fora do mundo da política, é assim que funciona? É normal que mais da metade das pessoas que você conhece, por exemplo, estejam respondendo a processos na justiça por irregularidades, como acontece com os deputados federais? Você confiaria a uma pessoa suspeita de desvio de recursos a chave do cofre da sua casa ou da empresa? E o direito de decidir como será seu orçamento, você confiaria a uma pessoa assim? Imagino que a resposta seja não, né? Então minha pergunta passa a ser essa. Como raios você permitiu que se chegasse a essa situação? E não adianta colocar a culpa no outro, né? Porque com qual critério você votou para presidente, para governador, para prefeito, para senador, deputado federal, deputado estadual e também para vereador? O seu representante foi eleito? Como é que vem sendo a postura dele? Você tem fiscalizado, tem acompanhado, está fazendo sua parte para conscientizar os demais que votaram em outros candidatos, né, com outros critérios, enfim, a não repetirem os mesmos erros de sempre? Olha, eu sei que é difícil, sem dúvida, mas do jeito que está não pode continuar, porque ao contrário aí do que já disse o Tiririca, né, pior do que está, fica assim, e a prova disso é que a cada dia somos surpreendidos aí com mais e mais lama no nosso lodaçal. Mas eu peço a você aqui que não desista, viu, não se deixe também levar por ilusões como supostos movimentos apartidários financiados por partidos políticos, né. Os assuntos aos quais me refiro, né, do cenário nacional estão disponíveis no site do jornal Folha de São Paulo, né, já a transcrição das escutas telefônicas locais da Operação Pecúlio envolvendo a Prefeitura de Foz do Iguaçu foi publicada nesta semana pelo jornal Tribuna Popular, em sua edição impressa e também na internet, e a cobertura de operações como a Operação Publicana, Operação Quadro Negro, que envolvem o governo do estado, você encontra em meios de comunicação como a RPC e a Gazeta do Povo.

além de preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. Infelizmente, em alguns estados da federação, ainda ocorrem desmatamentos deste importante bioma brasileiro para extração de madeiras, carvoeiras, etc. Neste contexto, as áreas protegidas, como as unidades de conservação e as terras indígenas, são fundamentais para a manutenção de amostras representativas e viáveis da diversidade biológica e cultural da Mata Atlântica. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro aqui nas ondas do Fronte Transamérica. E lembrando que você pode comentar não apenas este, né, mas todos os assuntos abordados aqui no programa. Nossos contatos são os seguintes: 45-8828-2828 no WhatsApp, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter e também no Instagram. Esses os contatos aí para interagir conosco aqui nas ondas da sua rádio. Vamos de música agora? Fronte Transamérica até meio-dia. Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha. Yeah. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para brasileirinho dormir. Era uma vez, filho, era uma vez uma linda casinha na floresta, né? Onde a bela menina vivia com a vovó em meio ao mar de flores e alegria. As duas viviam sozinhas, tá? Ô pai! Fala, filho, o papai tá tentando contar a história que você pediu, né? E elas não tinham medo? Medo do quê? Certo, sei lá, elas tinham armadilhas pra pegar bicho, né? O pessoal de antigamente costumava fazer isso. Não, pai, medo de assalto, roubo, violência, morte, agressão. Para, filho, você andou assistindo o Tribuna da Massa de novo? Ou foi, então, o Brasil Urgente, Cidade Alerta? O que, que você assistiu, hein? É que, olha só, aqueles tempos eram outros, né? Agora é que é outra história. Mas, pai, naquela época tinha polícia? Tinha, acho que tinha, né? E tinha policial corrupto já? Bom, se tinha polícia, devia ter, mas esses que são corruptos são minoria, né? A gente não pode generalizar, porque isso é perigoso, tá? Naquela época tinha político, pai? Claro que tinha, filho. Político e Opa, falei demais, né? Você não ouviu isso, tá? O que eu queria dizer é que político é uma das profissões mais antigas da humanidade, filho. Naquela época tinha lava-jato, pai? Lava-jato? Acho que não, né? Naquela época o pessoal ainda andava de carroça, não tinha dessas coisas modernas, não. Não, pai, lava-jato da Operação Lava-Jato. Ah, não tinha dessas coisas, não, mas pode ter certeza que tinha mensalão, mensalinho, diário secreto, propinoduto, indicação de vereador e também mil e uma regalias, enfim. Mas olha só, filho, podemos voltar pra sua historinha aqui? A historinha que o papai está tentando contar pra você? Ô, pai, só me responde uma última pergunta, pai. Ok, filho, pode falar. Que é grampo, pai? Grampo é aquilo que a gente usa pra prender roupa no varal, sabe? Não, pai, outro tipo de grampo. Outro tipo? Grampo de prender papel? Não, pai, outro. Grampo telefônico? Isso, pai, que é isso? É quando, por exemplo, o papai e a mamãe estão conversando no telefone, né? Mas ao invés de apenas nós dois, tem mais alguém ouvindo na linha, entendeu? Tipo quando eu pego a extensão escondido, pai. Epa, peraí, como é que é? Você anda ouvindo nossas conversas no telefone, moleque? Não, pai, não, eu juro que eu não sei de nada, pai, eu juro. Sei, olha, não fica assistindo muito essas notícias de político, tá? Porque logo você vai estar aí jurando por qualquer coisa e dizendo que não sabe de nada o tempo todo, você vai ver, só não assiste, isso é influência ruim, tá? Presta atenção em outras coisas, assiste Teletubbies, filho, assiste Teletubbies, bananas de pijama, coisas mais instrutivas, entendeu? Até galinha pintadinha tá valendo. Vamos lá. Quer que eu termine de contar a historinha ou não? Não, pai. Fiquei com sono agora. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite, filho. Boa noite, né? Com esses exemplos por aí, olha, onde é que essas crianças vão parar no Brasil, caramba? With the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Programação musical aqui no Front Transamérica. E ó, se você tem rabo preso, cuidado! Alguém pode estar gravando você como o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, usando seu telefone aí para gravar conversas com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ah, vamos até ouvir um trechinho, né, divulgado aqui pelo jornal Folha de São Paulo. A leniência detalhar mais. A leniência não está clara ainda. É uma das coisas que tem que entrar na... Ou também conversas gravadas com o ex-presidente José Sarney, entre outros caciques da política nacional. Aqui em Foz, né, o jornal Tribuna Popular divulgou a transcrição nesta semana das escutas telefônicas da Operação Pecúlio, que investiga fraudes na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Algumas delas comprometedoras, né? Já outras, nem tanto, como você pode conferir nessa dramatização sem nenhum tipo de drama. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo. E você? Estou bem. Onde você está? Estou aqui. Ainda. E? Ele já chegou. Ainda não. Vai chegar. Vai. Sim? Sim. Tchau. Tchau. Inspirada pela onda de gravações e interceptações, a equipe do programa Front decidiu ela própria realizar suas próprias gravações e interceptações, com resultados, bom, resultados que você confere ao longo do programa de hoje, né? Resultados, alguns estarrecedores. Ó, não perca, não é fantástico, não é no domingo, não é na Rede Globo, mas pode ser que você se interesse, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Let it never be said. Momento blá blá blá do programa, quadro engana que a gente gosta. Na verdade, uma mera desculpa para colocar essa sensacional trilha no fundo, né? Eu gosto, viu? E do que é que eu ia falar mesmo? Qual que era a pauta de hoje? Vamos ver. Ah, sim, amnésia. Amnésia, por isso que eu esqueci, né? Já reparou que a amnésia parece estar sendo o mal do século XXI nos políticos do Brasil varonil? Ó, ninguém lembra de nada, ninguém viu, ninguém fez, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém nada. Impressionante, né? E o sujeito está no governo desde o começo, né? É um vice, um secretário, escambau, enfim. Mas quando estoura um escândalo, ele diz que não, não sabe de nada, nunca ouviu falar. Se alguém fez, ele não ficou sabendo. Aí a gente pergunta, né? Qual que é o problema dessas pessoas? Elas são surdas, cegas, bobas, são o quê? Ou elas acham que nós é que somos idiotas, né? Idiotas, cegos, surdos, tapados, que pagam pelos privilégios deles, enfim. Bom, pelo menos nesse último eles estão certos, né? Porque, infelizmente, como sociedade, parecemos mais é com um bando de tapados mesmo, né? Agora, parece que isso do não sei de nada, né, é contagioso, né, porque o ex-presidente Lula, lá atrás, sempre dizia que não sabia de nada. A Dilma e o Aécio também nunca sabem de nada, né. Aqui no Paraná, o governador e seu secretário já deram várias dessas respostas, né, em Foz. Tem pré-candidata também, que há quase 3 anos e meio ocupa o mesmo cargo e diz que também não sabe de nada, mas, meus amigos, é o seguinte, qual foi o grau de envolvimento de vocês com a gestão? Como é que vocês não sabem de nada? Será que não desconfiaram nem por um momentinho que algo poderia não estar certo? Enfim, né? Mas parece que é mais simples e cômodo dizer que não sabia de nada, né? E quem achar que nós sabemos de algo, né? Que arque aí com o ônus da prova, que prove que nós sabíamos, né? Enfim, é o princípio do João sem braços, mais ou menos por aí, né? Agora, essa do não sei de nada se repete não apenas na política, né, mas também no dia a dia. Afinal, é mais fácil esconder e dizer que não sabe e não viu, né, do que admitir o erro e a culpa. E é por essas e outras que o Brasil também, além de ser o país do não sei de nada, é o país do engana que a gente gosta. E vamos a um brevíssimo intervalo aqui no Front Transamérica. Na volta eu vou te contar uma muito boa, né, que aconteceu no estacionamento de um mercado aqui em Foz na noite de quinta-feira, mas muito boa mesmo, ó, bem feito. Enfim, detalhes na volta no intervalo. Ainda hoje tem bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, e mais uma edição do quadro do 7 a 1 da semana, né, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro. Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.